¿Ya? Paulo Salvador, muito bom dia, Azul Alfa, Yankee Lima. Prossiga para a torre, aeronave para reboque. Solicito reboque do pátio 3, posição 3, Romeu, para o pátio principal, posição 01. Confirma só a matrícula. Azul Alfa, Yankee Lima. Alfa e Yankee Lima autorizado no reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Azul Alfa e Yankee Lima ciente para reporte ao ingresso no pátio principal. solo Salvador Azul, Alfiante de Lima, solicito autorização de ingresso no pátio principal. Autorizado, está portando 01, autorizado. Azul, Alfiante de Lima, ciente. Bom dia, 1759, acione identificação, desça via, chegada a Bonfim para 4000 pés, ajuste altímetro no 0, no 4, aguarde final do procedimento LS X-Way, 759. Desce na chegada Bonfim para 4000 pés, 1759, gravou. Sérgio, bom dia. Torre Salvador, bom dia. É o passageiro 2221? 3221, bom dia, prossiga. Passageiro 2221 para autorização, seguinte informação, Charlie. 3221 para Barreiras, autorizado nível de voo 160, no colo da pista 10 com curva pela esquerda, na subida Momo, transição VATAP. Código Transponder 5166, controle Salvador 119.8. O passarelo 2231 autorizado barreiras, nível 160, decola pela 10, decolagem curva esquerda, saída MOMA, WhatsApp, responde 51-66-719-8 controle. 2221, corrigimento foi correto, controle 119.8. Controle 119.8, obrigado. Desça para 2.000 pés, autorizado no NLS, reporte no localizador estabilizado. Ajuste altímetro no 014, no 759. Para 2.000 pés, com 1014, está autorizado o ILS X-Ray, reporte estável, 1759 da Gol. Salvador, bom dia novamente. Eu chamei a 6225 com a informação Charlie para Brasília. 6225, bom dia, Charlie confere. Para Brasília, o Arthur Stand Copia prepara a subida a Arboruna. Ok, vai aguardar a Arboruna na sua escuta, 6225. Salvador, bom dia. Hoje é 6211, número 2 para a cópia. Prepare a subida São João 1, Leda Docking. Graças a Senar 6225, pronto cópia? Positivo, pronto cópia, 6225. Senar 6225, autorizado para Brasília, nível de voo 380, decolando da pista no zero com curva à direita, perfil Arbor 1, após o Elefo, onde se recebe apenas o Luno 7, segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5171, controle Salvador 119.8. Brasília autorizado 380, pistão no zero, curva direita, Arbor 1, transição Elefa, Aperdulu 17, transponde 1171, controle após 119.8, ou Chanel 6225, portão 06. Correto, Chanel 6225, reporte pronto para puxa acionamento. Chanel 6211, pronto cópia. Aqui 6211. Baleão autorizado, nível 360, decolando a pista no zero com curva direita, subida São João 1, Leda, Docklin, após o pêndulo 44, acesse Serra Golfo Romeu, Porto Seguro, conforme a rota do plano. Aciona 5174, controle 119.8. Autorizado, Baleão, 360, na porta, pêndulo 44 até Serra Golfo Romeu, após São Paulo, decola da 10. Correto, Chinar 6211, portão 5, reporte pronto para puxar. Então, de Salvador, muito bom dia, 1759 da Gol, no estéreo, no visual. 1759, bom dia, autorizado pouso na pista 10, vento 1170 graus, 559. E pouso na pista no zero, gol 1759. Sou eu no 759, poderia aumentar o brilho do papi? Papi no brilho máximo. Ah, sim, a gente só tá bem na frente, não tá conseguindo enxergar, obrigado. Claro. 759 da Gol, Lisboa, aceita na Alfa. Mantenha me escuta, Alfa Juliette, portão 03, Gol 1759, salve foi o Zuno 3. Alfa Juliette, pro 03, na sua escuta, 1759. Torre, o 1759 da Gol. Prossiga. Dois carcarás aqui bem na frente da aeronave, eles estão saindo da frente, a gente tá mantendo um pouco a posição aqui, tá bom? Ah, tá ok, sente. O 1759 vai precisar de auxílio da infra-aero? Não, não, resolveram sair da nossa frente, obrigado. Nada. Salvador é o passarinho do... Salvador é o passarinho do 2221 para puxa e acionamento. Tá autorizado, passarinho 2221, reporte táxi. Chamará para o táxi, obrigado. Para posicionamento, a chave 6225 no momento. Chanel 6225, autorizado, reporte táxi. Autorizado, 6225. Eu passaria 2221 para o táxi com COB de 30, autonomia 5 horas e 50, alterna Goiânia. Seria 2221, autorizado o táxi, metade de tempo em Índia, enquanto que espera a resposta pronto para a decolagem, ajuste de altímetro no 014. Responde 1014 no ajuste. Para o táxi, o Chanel 6225 com 129 a bordo, 3 horas e 15 de autonomia, Fernando Uberlândia. Chanel 6225, autorizado o táxi, número nada da passarela, ponto de espera, resposta pronto para decolagem, ajuste de altímetro no 014. Gente, aguardando então a passagem do passarela, está sucedendo, espera no máximo da linha. Pronto para o 6211, a aeronave da companhia já inicia o táxi no portão 06. Assim que ela é liberada, autoridade. torre, passarei 2221 no posto de espera próximo. Passarei 2221, não se ligado, em área de colar, pista 10, vento 170 graus, meia dúzia de nós. Passarei 2221, a linha autorizada, a linha de colar. Salvador, Oxalá 6285, Montana da pista no zero, pronto. Oxalá 6285, após a rolagem do TR da passarela do Linho, mantém. Após a rolagem do passarela do Linho, mantém Oxalá 6285. Passarei 2221, decolou os 26, chame o controle 119.8. Controle 198, obrigado e um bom domingo a todos. Controle Salvador, bom dia, passarei 2221. Passarei 2221, contato radar decolagem da via Sangamon para nível 160. Via MON 160, cancela as restrições. Passarei 6221, autorizado táxi, via parte principal, táxi Índia. No ponto de espera, reporte pronto para a decolagem, ajuste de altímetro no 0 no 4. Né, 6225, utilizar a decolagem da pista no zero, o vento 180 graus, meia dúzia de nós. Livre decolagem, Xará, 6225. Xanar 6211, não alinhe e mantém 3-0. Nível 2221, autorizado nível 180 como nível final. 80, muito obrigado, 2221. Boruno, 6225. Autorizado, Alessa, chama 6225. Alessa, obrigado, 6225. Era 6211, decolamos 32, chama o controle 199, decina 8. 198, obrigado, bom dia. Obrigado, bom voo. Chama 2111, contato radar decolagem, subavia saída Sambo 1 para nível 360. 360, perfil Sambo 1, ouça. Operador 2221, autorizado voar direto destino. Muito obrigado, direto Barreiras. Bom, 649, acima identificação, dessa via chega da ponta para 4 mil pés, NH 1014. Chame 6225, chame Recife para conhecer 28.8 ao termo 2.0. 28.8, alternada? 28.0. Confirmando, essa mensagem foi para o chame 6225? Afirmativo. Ah, acho que foi outro chame que copiou.